Caramba, compadre, telefone tocando uma hora dessa, mano. Que horas tem? Brincadeira, nem incomodando, é foda mesmo, né? Aí, já derruba meu copo de cerveja, porra. Alô? Alô? Quem tá falando aí, compadre? Jack, é o carro, irmão. Tranquilidade, compadre. Ô, tranquilo, braço. Fala aí, qual é a parada, mano? Boa, irmão. Sinistro. Babou na favela, irmão. Aqui tá sinistro pra caralho. A polícia invadiu. Teve uma maior trocadilha. Que sinistro, é isso, velho? Irmão. É foda, compadre. Aí. Mas aí, o que eu tô sabendo é que o patrão e o segurança foram feridos. Ih, meu irmão. Sabia que isso ia acontecer, meu irmão. Tinha sonhado com essa parada aí, compadre. Tem outro bagulho ainda. Ninguém sabe se eles estão vivos ou mortos, tá ligado? Cal, se liga aí na parada aí. Marca um 10 aí que eu tô tranquilo. Partindo aí pra favela aí, velho. Tranquilo, falou então, já é. Caralho, maluco, sabia que isso ia acontecer. Porra aí. Tá foda mesmo, maluco. Vou lá.